ligou falando de hoje ela não passa. Já vou preparado, tô de cara quente, mandei um azul. Tomou um Domec, um copo de vinho, um chope gelado e um Red Bull. Cortando uma lote sem constrangimento, parou o pagode com seu lançamento. Não tinha um, não tinha um que não olhasse pro bumbum. Ficou invocado e deu alteração. Brigou com a comadre, xingou o garçom. Pediu mais um combo e aí foi fatal. Aí foi fatal. Saiu carregado para o hospital. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Bobeou, dançou e esqueceu da mulher. Eu tive que dar uma atenção e ela me chamou pro rolê. Vacilou e eu voei naquele avião. A gente renovou nossa fé e o povo lá tomando injeção. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Tem que ficar na atividade, meu compadre. Isso não é pra todo mundo, não. Beber pra ficar dando mancada, aí não é. Ele chegou falando de hoje e ela não passa. Já vou preparado, tô de cara quente, mandei um azul. Tomou um Domec, copo de vinho, chupe gelado e um Red Bull. Botando uma lote sem constrangimento, parou o pagode com seu lançamento. Não tinha um, não tinha um que não olhasse pro bumbum. Ficou invocado e deu alteração. Brigou com a comadre, xingou o garçom. Pediu mais um combo e aí foi fatal. Aí foi fatal. Saiu carregado para o hospital. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Bobeou, dançou e esqueceu da mulher. Eu tive que dar uma atenção e ela me chamou pro rolê, pro rolê. Vacilou e eu voei naquele avião. A gente renovou nossa fé e o bobo lá tomando injeção. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. Quem não sabe beber, bebe água. É! Escada rolante não faz curva. E o Rio?